Panorama Agrícola para 19 de setembro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você. Estamos abrindo o programa de quarta-feira de Lua Nova, 19 de setembro de 2012. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: um homem prudente vale mais do que dois valentes. Você ouve na dica de hoje: cuidado ao descartar pilhas e baterias. Na entrevista, curso de turismo rural para agricultores familiares. E no noticiário, agricultores podem renegociar dívidas. Santa Catarina é o estado que mais cresce na industrialização do leite. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cuidado com o descarte de pilhas e baterias. Algumas substâncias encontradas no interior de pilhas e baterias podem levar à anemia, a problemas neurológicos e ao desenvolvimento de câncer. No meio ambiente, o descarte de pilhas e baterias pode atingir os lençóis freáticos, o solo e a alimentação. Norma instrutiva do IBAMA estabelece regras para o descarte de material, o transporte, a reciclagem e o acondicionamento. Pilhas e baterias devem ser descartadas em coletas seletivas próprias, que podem ser encontradas em postos de vendas e em fábricas, mas jamais em lixos comuns. É hora das notícias. Agricultores de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná, atingidos pela estiagem, podem renegociar as operações de crédito da safra 2011-2012. A decisão está embasada em resolução do Conselho Monetário Nacional, que autorizou o parcelamento em até 10 vezes dos débitos dos financiamentos de custeio para a safra. A primeira parcela só vencerá um ano depois da assinatura da renegociação. De acordo com o Ministério da Fazenda, débitos parcelados em janeiro, quando os agricultores da região foram beneficiados por medidas de socorro, podem ser renegociados novamente. O Conselho Monetário Nacional também autorizou a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento acordadas por avicultores não integrados ou suas cooperativas de produção agropecuária. As instituições financeiras podem prorrogar para 15 de fevereiro de 2013 as parcelas vencidas e com vencimento entre 1º de janeiro de 2012 e 14 de fevereiro de 2013 das operações de custeio agropecuário da safra 2011-2012. Santa Catarina, informa o jornal Valor Econômico, lidera o crescimento da industrialização de leite no país, segundo o levantamento da Leite Brasil, uma associação que representa os produtores brasileiros. Entre 2007 e 2011, Santa Catarina registrou um avanço de 13% na industrialização do leite, à frente de outros importantes produtores do país, como Paraná, que cresceu 11,5%, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Goiás. A média de crescimento da industrialização do leite no período aqui no Brasil foi de 5,5%. Então, Santa Catarina destacando-se na produção e na industrialização de leite. De acordo com dados do IBGE, divulgados no ano passado, os pecuaristas catarinenses detêm ainda a maior produtividade média de rebanho leiteiro nacional, com 2.432 litros por vaca ao ano. Estudantes universitários de graduação de todas as áreas do conhecimento têm até amanhã, 20 de setembro, para se inscrever e participar da sexta jornada de iniciação científica e do segundo seminário de pesquisa e extensão da UNC, promovidos pela Embrapa Suínos e Aves e pela Universidade do Contestado Campus Concórdia. Os eventos ocorrem no dia 25 de outubro e as inscrições, como falamos, devem ser feitas até amanhã. Informações adicionais no site da UNC, www.unc, de Universidade do Contestado.br. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A EPAGRE e o Programa Santa Catarina Rural estão investindo na qualificação e capacitação do agricultor familiar que deseja investir em turismo rural. Detalhes com a coordenadora do curso de turismo rural, Terezinha Hartmann. O curso, na verdade, de turismo rural na agricultura familiar, ele acontece no Centro de Treinamento de Joinville, né? E na data de 24, ele inicia às 13h30 e ele termina no dia 27, em torno das 16 horas da tarde. O agricultor que estiver nos ouvindo pode fazer a inscrição no escritório da EPAGRE do seu município? É, ele pode procurar os escritórios municipais, né? O curso, na verdade, é em parceria com o programa Santa Catarina Rural. Ele procura os escritórios municipais da EPAGRE para fazer a inscrição. Qual o conteúdo, Terezinha? Bom, o conteúdo, na verdade, a gente trabalha assim, basicamente a questão da dimensão do turismo rural, né? Essa atividade enquanto uma atividade econômica para a agricultura familiar. A gente trabalha, na verdade, o planejamento e a gestão do turismo. Nós fazemos também visita a propriedades rurais no município de Joinville e no município de Campo Alegre, onde é possível a gente verificar propriedades que já desenvolvem turismo rural na agricultura familiar. Nós trabalhamos também a questão do crédito rural, que tem também linhas de crédito para o turismo rural. Nós trabalhamos também a questão da legislação, a discussão da legislação, né? Nós trabalhamos também a questão dos impactos econômicos, né? Os impactos sociais, econômicos, culturais do turismo rural, né? E também trabalhamos educação ambiental, né? Porque a educação ambiental ela tem uma interface muito importante com o turismo rural, né? Então, e trabalhamos também a questão do marketing do turismo, a comunicação do turismo, né? Então, é basicamente isso, e também aspectos comunitários, sociais do turismo, né? Como trabalhar essa questão do turismo dentro da comunidade. O curso é para aquele agricultor que deseja começar a investir ou que já tem um investimento em turismo rural? Nós trabalhamos, na verdade, esse curso ele tem o objetivo de atender os agricultores, né? Aqueles que, na verdade, visualizam um potencial para trabalhar a atividade turística dentro da comunidade, né? Como tradicionalmente o agricultor ele tem assim, habilidade para trabalhar a produção primária, então, é evidente que aquele agricultor que almeja trabalhar com o turismo rural, ele precisa se qualificar, ele vem buscar a qualificação, né, a capacitação nessa área. Então, nós atendemos aqueles agricultores que têm potencial e que desejam, na verdade, entender e compreender essa atividade de turismo, né, e também aqueles agricultores que já estão dentro da atividade turística, né? Para o agricultor, o curso é gratuito? Ele, na verdade, é feito em parceria com o Programa Santa Catarina Rural, né? Então, ele não teria, na verdade, despesas dentro do centro de treinamento, a menos a viagem, daí que fica por conta dele, né? O deslocamento, né? Até o centro de treinamento. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, entrevista com Terezinha Hartmann, que coordena o curso de Turismo Rural para a Agricultura Familiar, que acontece no Cetreville, em Joinville, dias 24 a 27 deste mês de setembro. Semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena pra evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno pra um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou